Chega junto que a vibe é forte. Quanto mais alegria, melhor. Vamos nessa que tá dando sorte. A nossa energia, ela é muito maior. É um lance legal pra caramba, que empurra a galera pra cima. É mistura de pop com rap, de rock, confete, samba e serpentina. Você vai gostar do clima, você vai querer dançar. Os manos são gente fina e a fina são de apaixonar. Você vai gostar do clima, você vai querer voltar. Então bota a mão pra cima, quero ver geral cantar. Olê, olê. Então bota a mão pra cima, quero ver geral cantar. Olê, olê.